população de quem emana o nosso poder, o senhor presidente, vereadores, vereadoras. Fazer política nos dias de hoje é um desafio. As eleições de cada ano, elas parecem não mais saciar o desejo da sociedade. Os poderes executivo e legislativo, eles devem andar de forma sincronizada, porém independente, para cumprirem seus papéis e obrigações, o que a cada dia parece mais difícil. O legislativo, ele é responsável por fiscalizar o executivo, acompanhar as obras e o andamento da administração, promover a discussão das políticas públicas, julgar as contas dos administradores. Porém, sua maior missão está na responsabilidade por aprovar a legislação municipal, pelo menos deveria ser. Os últimos 4 anos foram muito difíceis e complicados, pois esta casa preferiu ser uma extensão do Poder Executivo, fazendo o papel de defesa cega das políticas públicas mais erradas possíveis, esquecendo totalmente do seu papel de fiscalização e legislativo, esquecendo das pessoas. Essa casa fechou os olhos para todos os princípios constitucionais, no princípio da legalidade, desrespeitando leis e se colocando acima da Constituição Federal, Estadual e da nossa lei orgânica. Na impessoalidade, assistimos o governo usando da máquina pública para beneficiamento pessoal e de partidos políticos, inclusive transformando a prefeitura como se fosse uma empresa familiar, usando da estrutura e de recursos financeiros para promoção pessoal e partidária. O princípio da moralidade fica escancarado e flagrado no estado em que se encontra o nosso município e quando interpretamos todos os demais princípios constitucionais. A ampla publicidade dos atos da administração também ficou distante do seu cumprimento, permitindo que o executivo fizesse como se fosse a sua vontade, esquecendo todas as leis maiores. Por fim, o princípio da eficiência se resume ao hospital fechando e abrindo as portas constantemente, a insegurança tomando conta, a falta de emprego e renda, os buracos nas ruas, a falta de saneamento básico, a poeira diária na casa e na vida de milhares de famílias. Enfim, a falta dos serviços básicos e que garantam a qualidade de vida do nosso povo nos deixam distantes da vida ideal que sempre sonhamos. Essa casa permitiu desgoverno, mas permitiu ser transformada em circo, em um parque de diversões, em muitos momentos, como o circo apresentado e armado pela vereadora Marlene, quando encenou ter sido atacada por vereador e cidadão taquarense. Triste realidade em que vivemos na política taquarense nos últimos 4 anos. Encerro meu mandato com a certeza de dever cumprido, de que cumpri com todos os compromissos assumidos na campanha de 2016 e ter lutado incansavelmente por dias melhores para o nosso povo, para os taquarenses. Indiquei os mais diferentes caminhos para conseguirmos resolver os problemas gritantes que vivemos há décadas em Taquara. Trabalhei forte, muito forte, no combate à corrupção e pela transparência. Trabalhei pelo fim do fura-fila no SUS, pelo acesso a medicamentos. Indiquei caminhos para a geração de emprego e renda, atraindo desenvolvimento econômico e social para Taquara. Indiquei processo seletivo nas contratualizações técnicas, como professores, médicos e enfermeiros, reduzindo consideravelmente as indicações políticas na máquina pública. Trabalhei muito, trabalhei incansavelmente por dias melhores para o nosso povo. Lutei muito, sim, lutei mesmo. Minhas lutas foram por vocês, não foram para mim ou para o partido. Vocês votariam por aumento de impostos? Eu não. E por isso eu lutei e eu era contra. Eu lutei a favor da revisão do plano diretor. Eu lutei pela redução da máquina pública. Eu lutei por todos vocês, taquarenses. Deixo a minha esperança por de dias melhores para o nosso povo. Deixo a esperança no governo que está por assumir. Deixo a esperança nos vereadores que ficarão para o próximo mandato e naqueles que entrarão. Deixo a esperança na política taquarense, que saiba se portar de forma independente e sem negociatas, olhando finalmente para as pessoas, para os taquarenses, para Taquara. Os desafios para os próximos anos serão muitos. Muitas das pautas serão as mesmas que discutimos aqui há décadas. Não podemos permitir que nossa política ande em círculo sem que sejam executadas as necessárias mudanças tão esperadas e desejadas pelo povo. Não podemos permitir que a administração continue criando problemas para depois apresentar as soluções. A população não quer mais políticos super-heróis. A população quer sim. Políticos que devolvam a qualidade de vida para ela, que apresentem soluções antecipando-se aos problemas. Termino meu último pronunciamento agradecendo a Deus pela vida e pelo livre arbítrio que me permitiu escolher e decidir pelo melhor, pelos taquarenses. A minha família, em especial a minha esposa Josi e a minha filha Isabela. A toda a equipe técnica, a todos os funcionários e trabalhadores da Câmara de Vereadores. Aos amigos e eleitores pela parceria em apoio, e apoio em todos os momentos. Agradeço aos companheiros do PSDB e dos demais partidos que nos acompanharam nos últimos anos, e especialmente no último período eleitoral. Especialmente a professora Eva Clerena, uma grande guerreira, uma grande pessoa, merecedora de todo o respeito de toda a nossa população. Deus abençoe e proteja a todos nós. Seguimos juntos, fiscalizando o município, acreditando em Taquara, acreditando no povo taquarense e acreditando em dias melhores. Um grande abraço do vereador Luiz Felipe Luz Lenin, do Fifi.